murmuraram então dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntaram: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cuja mãe conhecemos? Como pode dizer desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu do Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus é que viu o Pai. Em verdade, eu vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão descido do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos se esforçam para compreender o que Jesus tenta revelar, mas não conseguem. Precisam da intervenção de Deus. Alguns fizeram de Jesus uma pessoa extraordinária, poderosa, com poderes ocultos. Viu em Jesus uma sabedoria superior à dos rabinos. Enfim, viam algo diferente em Jesus, mas apenas uma figura humana extraordinária. Outros, nutridos por inimizade, o consideravam um blasfemo, como alguém que veio para atrapalhar a verdadeira religião. Tanto que acabam vendo nos atos de Jesus um pacto com Satanás. Por isso, Jesus se revela o portador da vida eterna, o pão que alimenta na longa caminhada para o Pai. Ninguém pode chegar a compreender Jesus se não for movido pelo Espírito. Senhor Jesus, mandai teu Espírito para que o conheçamos de fato como sois. Jesus, nesse momento queremos pedir, no dia dos pais, que os pais também possam ser para os filhos um exemplo de transmissores da fé, reveladores dos seus desejos, e os aproximar de ti, Jesus. Abençoai a todos os pais, Jesus, principalmente os desempregados. Hoje é dia dos pais, mas há muitos que estão distantes da família. Traga de volta. Dai prosperidade aos pais que também precisam. Ô Pai dos pais, abençoai os pais idosos. Os pais, marinheiros de primeira viagem. E volte pra casa sem nada sofrer. E toca no pai que não acompanha o crescimento dos filhos. Dos momentos amargos e tristes. Vossa mão poderosa ele sinta a lhe proteger. Proteja os pais, Senhor. Deus, olhai por todos os pais. Por todos os pais nesta terra. Porque eles são a imagem de Deus na terra, Pai. Abençoai. Deus, dos filhos dos pais coroai. É essa a melhor recompensa. Também para vós, Pai dos pais. Filhos queridos, e eu gostaria de terminar rezando um Pai Nosso, chamando o Pai do Céu para os pais da terra. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.